Júnior Cigano. Segue o Cigano! É Tati Pink. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em suas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não tem mais. Amor, preciso ter você te entreguei, eu estou em suas mãos. Meu amor, será